máximo 500 pés. Na escuta permanente no setor do controle Salvador. Estabilizado, um trem baixar travado, Gol, no 738. No 738, tô rindo no 8 nesse momento. 86, tchau. 241, prossiga. Guarulhos 240, rota conforme, decolando 10, com curva pela direita no tecido da Eleida, após Eleida voa em Elche, após sair conforme o plano. 50 no 3 do transponder, controle opere 199, decimal 8. Autorizado Guarulhos 240, da Eleida e após Elche, decolando 190, curva na direita. 50 no 3 no corte, 90 ao controle, 9241. Portão 09, chame o condutor para o posicionar. Contará. Falo, o Gol 1095, posição 01 para o pushback de acionamento. Autorizado, 01, chame o táxi. Autorizado, 1095. 59581, this is ground control. Fox Alpha Charlie 1041, ready to dive. Ok, Fox Alpha Charlie 1041, taxi approved. Ok, red point, the taxi will hotel. Call me to cross in 1010. My hotel will call you to cross the runway 1041. 10-3-7. 5-8-1, Salvador Ezeiza, level 320. That's small weight. Ciente grato, controle 119-8. 1 minute. 1-5-8-1. Go ahead. Suba conforme autorizado, grifo verde. Grifo verde ciente, saída Momo, transição alto. Grifo verde, acione 5565. Acionado. Derrota Charlie estabilizado. Existe no mundo, pode ter que ser natal. Wait to crossing 111, ok? Ok, sir. Fox Alpha Charlie 1041, maintain position and we will stand by. Solo para o 4253 para ingressos no Fátima Sol. Gente, passo para Romeu Lima. Informe, final para pouso. Semana final. Gol 1738, solo 06, direita solo 121 decimal 9. 219, bom dia, boa noite, 5566, acionado verifique o transponder e acione 5565. Gente, 5565. Delta Charlie, informaria que está livre. Charlie. Zero. O azul 4060, prossiga para 2000 pés, voz justiça em Salvador 1094, reposto estabilizado na final ILS XUE. ILS para 2000 pés, ajustado 1014, reposto estabilizado na final do X-Ray, o azul 4060. Quilo 3, 4, aliás, 346, posição 5, Gol 9732. Isso, isso aí, Alfa Quilo Pátio 3, pátio principal é o Gate 5. Ok. Só que o senhor, autorização é o Serra Hotel Charlie, confirma? Serra Hotel Charlie, desculpe, Serra Hotel Charlie, autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, 9. Gente, vento pouso, Serra Hotel Charlie, na 1, 0. Eu tô com duas aeronaves pra cruzar a sua retaguarda, tem uma aeronave agora da Gol, e após tem acho que é um Falcon da Força Aérea Colombiana aí, que tá sendo parte militar. E após esse tráfego, a gente coordena, ok? O seu push. 5-4, 486, Ciente. Alfa Charlie 1-0 falando. Cross Romeo 1-0, Air Taxi UB Delta, April 3, April 1, Taxi Juliet, call me before the road point 1-0. Clear to crossing the runway by Delta and then Alpha. Negative Alpha, Delta, April 3, Kilo, Alpha Kilo, April 3, after go April 1. Roger, so Delta, and then April 3, 2 Kilo. Solo, Cerro, tá de novo. Ok, vai dar passagem ao Falcon, e daí da Força Aérea, que seja o Falcon que está cruzando aí a Delta, aí o senhor segue a retaguarda, vai pro pátio 3 ou pátio 5? Isso, vai pra aqui, pra aqui, vai estacionar onde? No pátio 3 ou pátio 5? No 5, na Aerostar. Ok, então siga aí o tráfego, a retaguarda, aqui no pátio 3 você pode pra ingressar no pátio principal. Vai para pro pátio principal, Serra Rotatiária. Salve, Salvador, agora 9241, puxa estacionamento 09. Ele mantém a posição, 9241. Salve, o gol 1015. Com 94 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e meia de autonomia para o ataque. Fica o transponder e vamos reportar o portão rotatória, o visual com o campo. Só confirmando, o pouso será na cabeceira 1-7. 286 torre, 1014 no ajuste. Já, alto, ponto espera da 10. Alpha Charlie 1-0 falando. After April 2, April 1, taxi Juliet and Alpha, until road point number 2 to take off. Call tower, the road point. The runway 1-0, frequency 118.6. Canadian 1-0-1-4. Roger, April 3, April 1, then by India Alpha, and switching 118.6. Juliet, the first, right, Juliet and Alpha, until road point. By Juliet, Alpha, thank you, 1-0-1. Down 5-8-1, go ahead, right cop. We are ready to copy, clear. Okay, clear Salvador, share Alpha Echo Zulu, level 3-2-0. Follow the flight plan route, take off from the 1-0, after take off, turn right, and dial departure, then Leda, after fly BDF, after upper width 5-0, and then flight plan route. Call code 5-0-3-0, and control departure 119.8, the APP. BDEV position, Bravo, India, Delta, Echo, Vito, transition, correct, position, then, intercept your airway, upper width 5-0. Charlie Juliette? Roger, Charlie Juliette. Pronto, segue a aproximação. Reporte final de 2 milhas, cabeceira 17, Lima Charlie Juliette. Ok, confirmando então, cabeceira 17. Afirmo, confirma a intenção, 17 ou 10? 17, tá ok, reportará final, Charlie Juliette. É a voz, o 4060. Call me to push it up. I will call you to push up the product. Serra Hotel Charlie, pode prosseguir, reporta para ingressão na Lima. Reporta na Lima, Serra Hotel Charlie. O trip 5486 autorizado, time taxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamada para o táxi, 5486. O Gol 9241 no Zaitecha vai cruzar a retaguarda, assim que o mesmo cruzado autorizado, puxa acionando 9, chama táxi. Paciência após o Zaitecha, ele pode acionar agora 9041. O Serra Hotel Charlie, prossiga. Para ingresso na Lima. 0 graus 13, nós autorizado o pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, azul 4060. 1-0-5, decolou 5, controle 1-9, decimal 8. 19-8, bom dia. Bom dia. Salvador, o Gol no 260. Posição é 4 para o puxa acionamento. 04 está autorizado. Volume 260 e chame táxi. Autorizado, chama o táxi. Volume 260. Tá, 107 confirmando um parapouso parado para cabeceira. Aí tem um Embraer final da 10 a 3 milhas. Ciente do Embraer vai configurar para um parado na 107, visual com tráfego. Da 360 da El. Delta Hotel Charlie, para o Pato 5, autorizado, cruzando o 7 no corte de frequência. Afirma ativo, se não for possível a gente usar lá em Gels, prossegue acendendo para o 400. Ok, siga o plano apresentado. Afirmativo. Charlie Juliette, 1-0-0, graus 149, livre pouso, pista no 7. Ciente, livre pouso, Juliette. Solo trip 5486 com 47 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicita o táxi. Copiado, trip 5486, está autorizado o táxi em frente, ingresse na primeira direita, na Juliette, e após esquerda, na Alfa. No ponto de espera, chame a torre 186, o ajuste agora é 1014, boa viagem, até a volta. 5486, gente, ingressa na primeira a Juliette, na após a Alfa, e no ponto de espera, chama a torre 1186, bom dia, até a volta. Solo, o azul 4235 solicita o 360 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, pronto para a copa. Ciente 4235 da azul, autorizado, Santos Dumont, o nível 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El, posição Leda, após Leda, DCT Bidev, Bidev intercept a UP November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16, até Grufe, Zulu 14, até Toquim, corrigindo, até Barbacena, na Zulu 14. 19-8 é o controle e o transponder é o 5022, azul. Tá autorizado, RJ, nível de voo 360. Bem, circulagem pistona 0, curva direita da EL, direto Leda, direto de Deve. Hoje nós iremos interceptar a Ampere 9857 até a cidade belíssima de Porto Seguro, depois prosseguir pela Ampere Zulu 16 para Groove, depois pela Ampere Zulu 14 até Barbacena. O controle apenas é 98, transponder 5022 para azul 4235. Correto, chame nesta pronta no portão 8. Chamará com a 235. E o azul 4060, continue o táxi em frente, primeira à esquerda naquilo, após pátio 3 e aguarde o portão 09. Quilo, pátio 3, portão 09, 4060, aguardando. Salvador Gol no 260, tem 165 a bordo com 2 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Copiar, vou no 260, à direita, seguindo via Índia, segue o ATR da Trip, número 2 no ponto de espera, 186 a torre, 1014 é o ajuste, boa viagem. Obrigado, via Índia, seguindo o Trip, 1014 no ajuste, 118.6, pronto, vou no 260. O gol 9241 no táxi. Gol 9241, qual o POB, autonomia e alternativa? Call the bus control 109 decimal 8. Have a good trip, sir. Thank you, sir. Switching 1199 decimal 8. Bom dia, muito obrigado. Jet e Alfa, ponto de espera da 10186 torre. O ajuste é 1014 e durante o táxi passe os dados. Confirmando para o gol 9241 livre táxi. Afirmo, tá livre o táxi, Juliette, Alfa, ponto de espera 18,6, o ajuste é 1014, e durante o táxi me passe o POB, autonomia e alternativa. Esse é o táxi, pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10186, tá com 06 a bordo, 4 horas e 34, Galeão. Ciente. Server Control, Fox to Alpha Charlie 1041. Start and report for taxi on this 581. Speed transition. Roger, climb to far level 340. Standard instrument departure golf, transition off it to 1041. 4060, tá visual com Boeing da Gol, tá passando agora através do portão 7, à sua esquerda, em táxi. Afirmativo. Após o Boeing, prossiga para o portão 9. Após o táxi da Gol, portão 9, 4060. Para informação, temos um MD-8, tá puxando no portão 10, não vai interferir com seu parqueamento no 9, ok? Entende, 4060. Livre desvio, 6740. Ao término do desvio, retoma a navegação por Admari. Caso de... Já está autorizado a descer até o nível de voo 050, Webjet 6740. Porte ao término do desvio. 040, nível autorizado. Após término do desvio pro Admari. Salvador, gol 9241, ponto de espera 1-0. Gol Gol, Gol 9241, não manda quanto espera. Até. 477, está autorizado sinal e ele é que tem reposta estabilizado. Sinal estabilizado, 477, está autorizado esse via? Via. Via 477. 240, via Peruísque 50 até a posição Usaba, complete a chegada em Guarulhos. Decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, DCT Bidev, intercepte a aerovia em Bidev. 198 é o controle e o transponder é o 5032. 340, autorizada Peruísque 50, Usaba, decola da 10, direita. Saída da Euleda, direto BDF. 1198 é o controle e o transponder 5032, até 3895. Correto, 3895, chame pronto no portão 3. Sente. Zero, mantém o perfil da saída Momo, trip 5486. 5486. 1477, está livre de restrição, prossiga para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Sem restrições, direto para 2000, voo 1477, comunica 2. Okay, 581 cleared for taxi via apron, Juliet and Alpha, until rolling point runway 10, then call tower on 118.6, adjust altimeter 1014, have a nice flight, sir. Okay, taxi via apron, Juliet Alpha, holding point 10, and then frequency to 110.6. Okay, this frequency is, the tower's frequency is 118.6. Okay, sorry, 118.6, Alpha Bravo 581. Frequency 090 graus, 149. Aliás, 90, tem livre decolagem, 904. Pulou na boca. 0390 Puca, contato para dar uma decolagem. 390 na Puca, voo 1260. Alpha Charlie 1041, contact now Recife Center 128.8, decut 126.0. Roger, station 128.8, 10041, thank you, Dave. Show 1 is the theater. Okay, sir, ¿cuánto tiempo es de viaje hasta Buenos Aires? 4:30. Ok, 4:30. Ok, gracias. Un buen día. Y hasta la vuelta. A usted, señor. Que tenga buen día. Saludos. Salvador, bom dia, Azul 4033. 8. 98, boa. Está para Ilhéus? O 4033, a entrevista da Euleda DCT Ilhéus. Da Euleda DCT Ilhéus, grato, Azul 4033. Ok, assim que o plano chegar eu já chamo o seu Pacov, ok? Ótimo. 241, line up and maintain, Renew 0. Okay, line up and maintain, I call Reserva 581. 26, contou, errou, 477. Cor azul autorizado e chame nesta pro táxi. Chama ela para o táxi, 4235. Objeto 6740, autorizado via para 2 mil pés. O ajuste em Salvador, 1-0-4, reposta estabilizado na final. Antes 581, wind 090 degrees, 12 knots, clear line up and take off. Line up and take off around November 0581. The 581 is the tower. Okay, check your stabilizator. Right stabilizator is full up, okay? Okay. And 581, 0090 degrees, 11 knots, they take off from 0. Normal, baixar travado, voo 1477. 1260, agora com Recife na frequência 126.5, alterno 133.65. 1265-3365, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, TRIP 5486? TRIP 5486, controle, prossiga. A velocidade voa direto, Lençóis, está presente? E aguarda a coordenação com Recife, o TRIP 5486. 581, Airborne 32. Call the pass control 109 decimal 8. 119 decimal 8, thank you sir, have a good day. Ciente, o azul 4235, autorizado, tá? Em frente, pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6. E o ajuste é 1014, boa viagem. Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera 286, 4235, continuação 1014. Obrigado, tchau. O 3895, espera acionamento. Autorizado, TAM 3895, chama pro táxi. Autorizado, chama táxi 3895. Fala, TAM 3191, bom dia. Bom dia, TAM 3191, tá pronto pra cópia Galeão? Afirmativo, 3191.